ao sábado, antenas da Rádio Comercial, e entre meia-noite e às três, ficam aqui as boas noites. Mais uma tripla hora a arrancar ao som do novo Pearl Jam. As horas de António Sérgio são dois títulos logo a abrir, o que pode parecer exagero, mas com todos os diabos acaba por ser o novo álbum e o outro homónimo do Pearl Jam. Ninguém sabe o que vai acontecer e depois ficar com coisas engatadas cá atrás é mau. Pearl Jam no arranque, Parachutes e Severed Hands. Excelentes sons para a abertura de mais uma tripla hora. É António Sérgio nas horas, Rádio Comercial. Pearl Jam. Setembro aí com duas datas gloriosas em Lisboa. Depois ninguém diga que nós não avisamos.

up here without a care. I got all the time in the world. I got all the time in the world to spare. Este som na memória é uma oferta ótimos. Procure quando puder registro os períodos esparsos. Nunca ninguém mais vá soar a Morphine. Foi a recuperação para Radar. Bem, e como esta menina também não é fácil soar, Ricky Lee Jones.

recebam desconto de 20% nas peças originais Opel, 25% na próxima mudança de óleo e ainda lhe oferecemos o Cascol Portugal 2006. Não se esqueça, 20 de maio, dia do cliente Opel. Crédito Habitação BPI, as soluções mais completas. E um spread muito pequeno. Esta semana na Grádia, os segredos da cirurgia de Cristina Müller. E não percam na SSR por apenas mais 1,95€. Já nas bancas, ninguém resiste a uma mulher com Grádia. A multidão agita os cascóis, as bandeiras estão no ar, as câmaras já estão ligadas, o autocarro da seleção aproxima-se do estádio e Portugal está a postos para o Euro Sub-21 que vai começar. A euforia do Euro está de volta. Não perca todas as emoções do Europeu Sub-21, em exclusivo na TVI. Se já dançou com lobos e divertiu-se, junte-se a nós para um banho de luar. Na Rádio Comercial, a madrugada de sábado é tempo para a fala da tribo. Rádio Comercial nas horas de António Sérgio, no caso a edição tripla de quinta-feira. Fala da tribo com Ana Cristina Ferrão volta na noite de sábado. Vai acontecer por volta da meia-noite e 25, desta vez é um convite a professores e alunos, principalmente alunos e professores da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, e tudo a propósito de uma certa floresta encantada. Música, por favor. One more day. soltas, é a noite da Rádio Comercial, são títulos em oferta, o ótimo Cego que Sentes, Rosie Thomas, um excerto do que nos parece ser o último Only With Laughter Can Win, a canção belíssima chama-se One More Day, e aqui estamos nós com outra das fixações noturnas, perdoem, Rosie Thomas. Beth Houghton. Que vale aqui a variedade. And it's taught me more than any other blessing. Well, you're the one that can rest on me. Come and hold me down now. One, two, three. I get too weak to fight from all this laughing. And I'm not even yours to run to. We're not even mine to cry to, and we are not even here to speak of. Toca Animar em Abrantes, Tomar e Torres Novas, 90.8. Rádio Toca Animar, Rádio Comercial.

assim foi a música que finalizou a série de excelentes sete músicas em oferta. O Ótimos, Ótimos, segue o que sentes. Josh Ritter. Há pouco tempo inscrevemos na nossa ANN, agenda dos nomes novos, o tema Girl in the War, o álbum The Animal Ears. Foi pena ficar fora das ofertas Ótimos, é uma versão ótima, mas fica para outra noite no bloco mais cedo, assinado pelo Slow Transmission, que aprendemos a conhecer através da Joy Division.

vamos voltar atrás. Meat and Potatoes. Agora sim. My baby came to me lately. Honey, please don't take this back. But maybe when you laid me, could we try to spice it up? I looked her across the table. Sebastian, foram dois títulos, Funny Little Frog e Meat and Potatoes, soltas, noite dentro, Rádio Comercial, meia-noite 3, com António Sérgio nas horas. Meu M.E.W. The Zoo Keepers Boy. Nunca mais ninguém vai esquecer. We'll be right back.

I know I have strayed. I have loved in haste. I've been an alley cat and a bumblebee. Your panther and your wasp. Oh, I have loved while thinking only of the cost. Oh, I know I. Oh, I know I have strayed. I've raised a sick child to your lips, and in asking you to kiss what I would not kiss. Oh, I know I. Oh, I know I have strayed. Thought I'd be one of those men. With pinups on their wall for all to see. I thought that just was mechanics. Oh, I know I have strayed. I have taken you for a ride, left you waiting in the car. Músicas ótimas da segunda de 3 horas nas audiosets nas antenas da Rádio Comercial, edição tripla de quinta-feira. A recordação para os Smog e este Straight. E outra coisa muito engraçada que encontramos no remexer de CDs de há uns anos atrás foi, entre muitas, esta versão do clássico do Zeppelin, Stairway to Heaven, assinado Jeez Incorporated. Inacreditável. Time of the darkness, watch how it's walking.

continua a chorar mais perante os nossos ouvidos do que muitos olhos a loucura dos Flaming Lips. Um certo, neste caso, para o último álbum At War with the Mystics. Escolha das noites da comercial para este My Cosmic Autumn Rebellion. E para pôr em teste a versatilidade dos Flaming Lips, uma versão das muitas incluídas numa compilação da Q Magazine para temas de 95-96 recriados, ou 85-86 recriados 20 anos depois, neste caso um tema de top da altura, Can't Get You Out of My Head. I can't negotiate with these people. Well, then you know what needs to be done.

Quinta-feira da tripla hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial, por volta da 1h40 foi o início, um pouco mais tarde, da viagem downtown nesta semana, dedicada inteirinha à Eliza Cauty. O álbum, aliás, os álbuns Red and Red, temos estado ainda com os certos do álbum Red. Red fica apenas para a inserção de amanhã. Este foi o triplo tema Greenwood Lodi, Mrs. Capron's Reel e ainda Tune. Depois, o salto para uma outra inspiração da Eliza Cauty. Este adieu, adieu. Inesquecíveis acontece por volta da 1h40. Hoje, entrou um pouquinho mais tarde, é a viagem downtown ou as viagens downtown. Esta semana com Red / Rice Eliza County. Todas as semanas há uma noite que é mais especial que as outras. E agora no comercial, essa noite começa com água e sal. Água e sal. Para dançar ou apenas para ter o pezinho. Sábados, 10h30, com João Vaz. Edição tripla de quinta-feira, António Sérgio, nas antenas da Rádio Comercial até às 3. Pouco tempo. Deixem ver. 6 minutos. Para chegarmos às 2, à altura de debaixo da língua. The Last Poets. And death is their price. Black Rage. Peace will arise. There are bombs standing on the corners of the cities, waiting to explode at the slightest touch. Baggy shadow street boys stand cocked, ready to fire. Their eyes are grenades, and the pin is about to be pulled. Boom! The brother went off. Pressure pulled the trigger, and the brother became a nigger, and no one could figure out how it happened. What went wrong? Grenades in their eyes, and death is their prize. Peace will arise. Destroy the lies. What went wrong? He had a chance. Somebody even loved him, even told him that he was better than most. But he went off. Chains rattled inside his brain, and his sky was filled with clouds that didn't even bring rain, but just the illusion that something was coming. So he became a gun that he could hide in a jacket and make believe he had an erection all the time. He could penetrate anything. His tongue was a curse. His attitude was a bullet, and he'd shoot you down without a second thought. Grenades in their eyes, and death is their prize. Peace will arise. Destroy the lies. He became G.I. Joe, killing his family, not the enemy. A human gun, made and manufactured in the United States of America. There are bombs standing on the corners of the cities, waiting to explode at the slightest touch. Baggy shadow street boys stand cocked, ready to fire. Their eyes are grenades. Grenades in their eyes, and death is their prize. Peace will arise. They are warriors looking for a rites of passage. They are young lions enchanted by the sound of their roar. They are diamonds treated like worthless stones. They are rivers with nowhere to run. They are dreams unfulfilled, desires buried in the remains of an abandoned soul. They are the beauty of spring, blinded by the snowstorms of winter. Soon they will see their beauty, their strength, their love. And like the rivers flow into the sea, they will unite as one. Then our voice will be more powerful than a gun. And as we speak,

The Electro Shock Blues. Last Stop This Town. Cancer for the Cure. Rádio Comercial, Triple Hora, António Sérgio, quinta-feira, aqui. Terceira hora da edição de Rádio Comercial António Sérgio, edição de quinta-feira, foram os Eles, a recuperação do álbum Nada Novo Já, mas muito marcante na carreira do grupo de Mr. Hill, Electro Shock Blues, através dos temas por aqui, Last Stop This Town e Cancer for the Cure. Semanas, há uma noite que é mais especial que as outras. E agora no comercial, essa noite começa com água e sal. Água e sal. Para dançar ou apenas.

Na noite da quarta para quinta, nas horas de António Sérgio, onde guardamos o que não queremos esquecer. Hoje é a recordação do velho e saudoso álbum do genérico Hank, para os que começaram a experimentar a experiência ou o som Lamb Chop. Blame It on the Brunettes e Poor Bastard já a seguir, para encerrar este santuário de hoje. A noite tem ainda direito a mais uma colher de blues para que o tratamento não falhe. Lamb Chop, Hank. It's a new form of slavery. It's the gas from the past. Partly built on the right, partly built out of glass. While the crystal is late, I begin to address a little rum in your stocking, a little hair on your dress. Well, the party isn't over. That one comes home. You know you ate up all the sausages, gave the old dog the bone. It's part of your anatomy, it's part of your mind. Now what the fuck am I supposed to do this time? Dark side of perfection, prelude to success, carries brand new direction from associated breath. Could be the stigma of rejection or the embarrassment of design. It got clumsy with the ladle. Built the suit on the fire, surrounded by cushions, black lacquer and chrome. As your friends and relations inspect your brand new home, in a moment or two, should have let that knucklehead back on the street. Gets the funniest looks from everyone they meet. Watch real close, cause you're in for a treat. You're gonna get the next meal free if you don't get a receipt. There's good news and bad news from the unemployed son of a bitch or a bridesmaid, a beggar or a bum. You can blow them to Mars, or at least kingdom come. You know there's lots of nice little apartments for rent where I come from. There's lots of nice little apartments for rent. I come from. Noite de Santuário nas horas de António Sérgio, Rádio Comercial. Hoje a recordação através de dois títulos muito longos para Hank do Lamb Chop, exatamente Blame It on the Brunettes e Poor Bastard. Os seus desabafos. A studio can modify, modify. Os seus devaneios. Now be honest, you're bored. A sua visão do mundo. A equipe de comando do Comitê das Forças Armadas. Podem dar uma hora de rádio. Hi, I'm Sarah, and I've got something for you. A Rádio Comercial, numa iniciativa inédita, quer dar voz e música ao seu blog. O meu blog dava um programa de rádio. Inscreva-se em radiocomercial.clix.pt. Sábados ao meio-dia e domingos às 6 da tarde. Um cão que sabe ler e escrever? Um homem que ladra e persegue gatos? Confuso? Tim Allen estava habituado a uma vida atribulada, mas nada o preparou para uma vida de cão. A Rádio Comercial apresenta o Rafael. Ganhe convites para toda a família ao longo da emissão ou em radiocomercial.clix.pt. Estreia a 1 de junho com a garantia Rádio Comercial. Keep this frequency clear! Na altura estamos praticamente a 15 até, não, 16 minutos das 3 e há tratamento a cumprir. A viagem, aliás, não é a viagem, disparado, é a colher de blues, e a colher de blues faz esta semana com o ultratemperado Stevie Ray Vaughan and Double Trouble. Yeah. tópico para a semana de tratamento com o colher de blues, Stevie Ray Vaughan, também Chris Layton e Jackie Newhouse, os seus Double Trouble, um velho registro para a rádio, Abril, Fool's Day, 1980. Chris Layton on the drum. My name's Stevie Vaughan, we're known as Double Trouble. Hope you're enjoying yourself tonight. Volta à sua rádio de sempre. António Sérgio. António Sérgio está nas horas. Nas horas. Meia-noite 3, de terça a sábado na Comercial, com a música conjugada no futuro mais que perfeito. Rádio Comercial. Estamos na ponta final de mais uma tripla hora de António Sérgio na Comercial. Neste caso, o bloco de quinta-feira, onde já se cumpriram a viagem downtown, também o tratamento do colher de blues até o santuário. E onde ficamos com sons de brincadeira para o final da edição de hoje. I Am The Walrus dos Beatles, tal qual entregue por Sir George Martin e Jim Carrey num álbum intitulado In My Life. Ela diz que tem umas ancas que não mentem. E quem somos nós para discordar? I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfect.